Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, quem diria depois de 40 anos você ia aprender uma coisa nova? Aqui é o Tucano e o Brasil me obriga a beber. Aqui é a Leila e eu uso tons pastéis e cortes retos no dia seguinte que eu dou PT na firma. O PT amado. Na firma é de elegância total, né, velho? Para, Lies, tu julga não, que é assim que eu tenho me mantido. Me escoro no carisma e eu consigo empregos. Aqui é o Lierson Mattenhauer e, cara, se eu não cair na vala ainda, eu não morro mais. Tu já caiu na vala, você sabe disso, né? Ah, mas eu não morri, então eu não morro mais. Aqui é o Azaghal e não pede que o universo dá, amigo. O Chano sabe disso. Maria. Sim, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast sobre Pilequinho, é isso? Primeiro, Pilequinho. Ninguém aqui antes participou. Exato. Não, inclusive, eu não participei. Teve o Abutre, teve o Ivan. Eram outros caras, nunca mais, né? Que fim levou? Que fim levou Antônio, Abutre. Antônio. Não, Antônio, a galera maneira pra caramba. Grande Antônio. Não sei que fim levou essa galera. E o legal é que a gente tem um convidado ilustríssimo pra participar desse Nerdcast aqui, né, cara? Não é bacana dessa vez? Hein? Que é o senhor Jovem Nerd, gente! Ah, sim! O que que tá acontecendo? O Brasil, cara, tá de cabeça pra baixo, mano. Felipe Neto e Alexandre Frota são nossos heróis e Jovem Nerd bebe. Esse é o Brasil 2019 que a galera pediu. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, legal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos lá! Olha, Azaghal, já que hoje nós vamos ler e-mails sobre Star Wars, nosso último Nerdcast, o futuro de Star Wars, quero avisar a vocês que semana que vem teremos vários conteúdos de Star Wars. Nós teremos primeiro o Trailer Office. Terça-feira, já fica ligado. Exatamente, do último trailer do Rise of Skywalker, que saiu essa semana. Caraca, vamos analisar, cara! No dia seguinte, teremos um Nerd Office especial da nossa visita a Star Wars Galaxy's Edge. Olha! Que é o parque, o pedaço do parque Disney's Hollywood Studios que, né, de Star Wars, que inaugurou em agosto desse ano. É a imersão final no universo Star Wars. É, cara, a gente foi lá, cara, a gente, olha, foi tão maneiro, foi muito maneiro. Então não perca esse Nerd Office, que é um oferecimento da Latam Travel, Azaghal. Olha, Latam, sim. Latam Travel, que é operadora de turismo da Latam, que tem, é única que tem uma aeronave personalizada com o tema Star Wars, que é o Stormtrooper Plane. Caraca, isso, cara. Tem um avião com a pintura. Você já sai do Brasil na imersão. Já na imersão. Já sai no clima de Star Wars. Cara, muito maneiro. E olha, justamente ele está promovendo a ida a Star Wars Galaxy's Edge, justamente que a gente está mega pilhado. Porque, infelizmente, você não voa direto para lá, porque, né? Exato. Não é uma nave espacial, apesar de ser um excelente avião, mas você voa pra Flórida, pra Orlando. Exato. E lá você tem todo o suporte. Exatamente, porque a Latam Travel planeja toda a sua viagem, com as opções de hospedagem. Passagem, hospedagem, transporte terrestre, ticket de parque, quer encontrar personagem, seguro viagem. Aluguel de carro. Suporte 24 horas. Exato, isso é muito importante. As pessoas viajam, às vezes, pô, nunca saiu do país e fica super preocupado de ficar perdido sem saber, sem entender. As pessoas não são viajadas que nem a gente, Jovem Nerd. Pois é, então. E a gente que é viajado já fica perdido. Se eu tivesse Latam Travel, eu não tinha metido a cachoeira na Rússia, não. A gente não ia estar escalando lá a rooftop da Rússia. Mas olha só, é isso que é maneiro. Suporte 24 horas por dia durante a sua viagem, cara. Pra você não ter um problema que não possa ser resolvido, cara. É muito maneiro. Então, se você quiser embarcar pra conhecer Star Wars Galaxy Lizette, lembrando, tem uma atração funcionando lá, um ride, que é a Millennium Falcon Smuggler's Run. Aham. E dia 5 de dezembro desse ano vai estrear o Rise of the Resistance, que é a maior atração única que construiu no parque da Disney. Tô falando que é uma parada absurdamente imersiva e vai abrir já programa de a sua viagem. Cara, então entra em latamtravel.com ou você pode ligar diretamente para 0300-777-2000 para você viver essa experiência eterna que é visitar Star Wars Galaxy. É foda. Zed, posso dizer, cara, que é foda. É muito foda. E olha só, vamos lembrar que está chegando a hora, dias 1º e 2º de novembro, 1 e 2 de novembro, temos um encontro marcado em São Paulo. Atenção, os netos que conseguiram se... Que acabou em horas. Se inscrever... Em horas. Assim, abriu as inscrições rápido, que a gente avisou antes, né? Lembra? É, a gente avisou, fica ligado, já vai botando lembrete aí, entra no grupo do Facebook. É. Aí depois lançou, amigo. Nós, acabou. Lançou, acabou. Foi assim, papum. Nós estamos falando do Spotify for Podcasters Summit, que vai ser esse mega encontro com os maiores e melhores podcasters do Brasil. Estaremos em São Paulo, estaremos lá. Fazendo anúncios. Exatamente. Vamos estar participando de 4 mesas. É, cara, vai ser muito maneiro. Então, olha, você, a gente vai discutir o futuro do formato num evento que tem tudo pra ser revolucionário, então fica de olho, porque vai ser muito, muito maneiro, cara. Se você não conseguir, ó, Spotify, a galera tá pedindo mais, mais e mais, então... Eu falei pro Spotify, tá pequeno, tem que tá botar, pequeno, fazer evento no Pacaembu. Mas eles tinham que... Exatamente. Faz no Ibirapuera. Tinha que entender como é que ia ser a parada. Então, tá certo. Mas assim, a galera tá ávida. É isso, exato, que eu tô falando. A galera tá ávida. Mega sucesso, mega sucesso. Então estaremos lá e você conseguir se inscrever, a gente vai se ver lá. Fica ligado, porque se surgirem algumas vagas aí, tu a pode, gente ó. Avisa, pé. Então fica ligado. Exatamente. Olha aí, muito bom. Spotify for Podcasters Summit 2019, nós estaremos lá. E olha só, Zagal, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor. Olha. Já está aí na sua timeline publicado um papo entre Flávio Augusto e Thiago Nigro, o primo rico, rapaz. A gente vai falar sobre finanças pessoais numa época em que a taxa de juros está caindo e a tendência é cair ainda mais, o que faz com que muitos daqueles investimentos clássicos de renda fixa, tesouro direto e tal, que rendiam muito baseado na taxa de juros, sejam menos atrativos. E aí a gente discute o que que significa, se significa uma mudança no perfil do investidor, significa que as pessoas vão ir mais para o mercado de ações, que as pessoas vão enveredar mais para o próprio empreendedorismo, de investir em seus próprios projetos, suas próprias empresas. Isso pode mudar realmente o cenário pelos próximos anos. Então, um papo muito maneiro. E lembrando que no meio de tudo isso, a WhatsApp lançou o WhatsApp Online, Azaghal. Olha! Que é uma plataforma com um formato muito parecido com o próprio meusucesso.com, onde você tem educação à distância em vídeo aulas e videocases, falando sobre o inglês, a aplicação do inglês em áreas específicas de conhecimento. E eles vão começar com o inglês para viagens, cara. Ou seja, você vai direto atacar o uso prático do inglês em situações como você chegar no aeroporto, na imigração, você alugar carro, você... falar em recepção de hotel, conseguir ticket pra parque. Cara, tudo que tem a ver com viagem pro exterior e inglês tá no WhatsApp Online, cara. Muito maneiro, cara. É uma assinatura anual que você já vai ter acesso a toda a plataforma, todo o conteúdo que tá sendo publicado agora no lançamento e todo o conteúdo que vai ser publicado durante esse ano de assinatura que você adquire. Então vamos lembrar que tem uma promoção de lançamento. Se você tá empolgado, se você achou maneira a ideia e quer se inscrever, não se inscreva sem usar o nosso cupom de 120 reais de desconto na assinatura anual, que já está nesse link whatsapponline.com.br/jovemnerd. Você não precisa digitar nada além disso, porque já está aplicado lá o voucher de 120 reais de desconto. Mas presta atenção, só vai até o dia 28 de outubro. Olha, de 2019. É semana que vem, dependendo de quando você estiver ouvindo. Início, claro, da semana que vem. É, exatamente. Se você estiver ouvindo no futuro, aí se você está ouvindo esse Nerdcast no dia do lançamento, que é dia 25 de outubro. Que é o certo. Que é o certo, sempre. Exato. Certo. Não, certo não, é o mais indicado. Mas, exato. Certo, você pode ouvir quando você quiser, mas se você ouvir no momento mais indicado, você pega essas promoções. Você se dá bem com isso, exatamente. E dia 28 é o quê? Terça-feira, não é isso? Ou segunda? Segunda-feira. Aí. Segunda-feira. Não ouviu no laço aí, amigo? Tu perdeu essa. Então, se você tá ouvindo no lançamento, você tem poucos dias pra aproveitar essa promoção de lançamento do WhatsApp Online, cara, que tá muito irado, cara. Clica aí, whatsapponline.com.br/jovemnerd e garanta o seu desconto da assinatura anual. Vai lá! você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 21 shots de cachaça. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Leonardo Mendonça, como time universitário de rugby da UFRJ, Zagal, Caio de Oliveira, Natália Bilheiro, Jean Ribeiro, Gabriel Souza, Ailton de Cruzeiro, Ailton Martins de Cruzeiro, Carlos Olive, Albert Aguiar, Vanessa Camperlingo, Thiago Salines e Anderson Abreu, muita gente doando sangue. Muito obrigado, seus nerds. Também temos artes dos fãs com o Ozob pelo Rafael Albeiro. Olha só, caraca, um Ozob maneiríssimo, né, cara? Caraca. Um olhinho vermelho de Terminator, né? E o Ozob tem, né, no final do RPG, ele perde um olho, né? Ele bota um olho biônico. Olho biônico. Ficou foda. Ficou maneiríssimo, cara. O André Gnata mandou mais um Copacabana Redeemer, olha aí. Caraca, olha a história. Cadê a camiseta do Copacabana Redeemer? Já passou da hora, eu acho, hein? Com a bola de futebol na corrente. E o Guilherme Moraes também mandou um Ozob meio Joker, Wise of Series. Babaca. Mas misturou tudo, maluco. Misturou Ozob com o filme do jogo e com o filme do outro do jogo. Ledger, exatamente. Muito bom. Vai ficar legal. Davis! Aí, meu xará de pronúncia. 30, só que é Davis. Que existe, mas os nossos nomes, eles todos se confundem num nome só, entendeu? 34 anos, designer e ilustrador, Curitiba, Paraná. Olá, Léo e Mal, ou em casos especiais, Alex André e Azaghal. Tá ficando uma gracinha, uma folga. Ai, ai. Quanto às sequências de filmes Star Wars... sobre o último Nerdcast, Star Wars, futuro Star Wars, eu não consigo, por mais que eu tente, me sentir tão animado. Explico. Pra mim, Star Wars sofre do mesmo problema que Cavaleiros do Zodíaco. Nossa. O universo é maravilhoso, o potencial dos personagens é incrível, mas é sempre mal utilizado nas telas. Os grandiosos Cavaleiros Jedi nunca usam todo o potencial deles em batalha e as cenas sempre são sofridas demais. Isso é verdade. Tá falando certo aí. Aquela luta do Obi-Wan contra o Jango Fett no episódio 2, lembra? Nossa senhora, o cara dá soco na cabeça do cara de capacete, velho. É uma vergonha. Não tem uma luta assim nenhum. Que você fala... Porque assim, sabe qual é o problema? A gente tem hoje a internet. E aí a internet, ela tá recheada de fan movies. Sim. E tem muito filme de fã que as cenas de luta são foda. Mais fodas do que as cenas dos filmes, cara. Isso é tinha os moleque, há 20 anos atrás, que os dois moleque... Ryan e sei lá o que é. Exatamente. Eles fizeram a cena de luta na garagem. É muito foda. É mais maneiro que as cenas de luta dos filmes. É mais maneiro. É claro que eu compreendo e já falei aqui várias vezes que você fazer um videoclipe, uma cena solta, é muito mais fácil do que você contar uma história. Mas, mesmo assim, você conta a história maravilhoso, mas aí você falha na porra da cena de luta. Faz a cena de luta, faz a chama os moleque de playground pra fazer então, cacete. E ele continua aqui. Agora, faça um exercício de imaginação comigo. Imagina o Jedi usando a força como o Starkiller do jogo Force Unleashed. É isso aí que eu tô falando. É foda. Mas não dá pra ser tão overpower assim, né? Não, tudo bem, você não precisa fazer um Star Destroyer rasgar no meio. Exato. Mas você pode ter paradas, ele usar a força durante a luta. Tipo, cara, aquela cena de luta entre Kylo Ren e aqueles guarda pretoriana do Snoke, nossa, é zoado demais, cara. Eles não usam a força, esquecem que usam a força, que tem força, cara. Eles esquecem pra caralho, exatamente. Acho que a única aparição satisfatória em todos os filmes foi Darth Vader no finalzinho do Rogue One. É isso aí. Que você viu exatamente a mistura do Brasil com o Egito. A mistura perfeita de uso da força e... Que não corre, não corre. Não corre, exatamente. Mas ele tá mais enérgico, ele né? Faz ele tomou um Red Bull espacial ali, é, né? Que ele não... O Darth Vader que a gente conhece, ele é um cara, né? Tranquilo, ele não, né, não se abala. Ele não pode, porque a respiração dele não aguenta, ele não pode se exaltar muito. Mas ali ele é maneiro. Assim, ele é um, tá um power-up no Darth Vader que a gente conhece, né? Então, entre aspas... Mas é isso, ele usa a força. Essa é que é a parada. Mas ele olha usa... só, você falou que dá um power-up. É que a gente viu um uso muito concentrado de poderes. Sim. Mas uma regra que, quando eles foram filmar, uma regra que o diretor chegou à conclusão é que eles não deveriam criar nada novo. Então, tudo que o Vader faz nessa cena, a gente já viu ele fazer antes. Uhum. Só que separadamente. A gente já viu o Vader defletir laser com a mão. Ah, sim. A gente já viu ele puxar arma, esse tipo de coisa. A gente já viu ele levantar gente. A gente já viu tudo isso. É só que ele, pareceu que foi um power-up, mas não foi. Na verdade, você viu tudo aquilo que você já viu ele usar antes. Só que ele usou concentrado numa cena só. Então, foi incrível. Imagina quanto esse diretor implorou pra essa cena. Essa cena... Porque o filme não era sobre essa isso. Essa cena, né? Não existia até... O filme tava pronto já. Ele implorou toda semana. Gente, eles filmaram isso em duas semanas. Você sabe isso? E a cena do Vader? Você sabe que ele... E a cena do Vader? Ele deve ter ficado assim toda semana. Você sabe a história de bastidores? É o seguinte... A gente já fez um podcast sobre isso. Ouçam. É foda, a cena é incrível. Mas aí ele fala, no finalzinho do Rogue One, que ele aparece fazendo um verdadeiro estrago com a classe. Movimentos limpos, usando a força em uma batalha de um jeito muito legal. É isso aí. Vocês tinham que ter uma unidade que filmasse só isso. Sério, tô falando sério. Tipo assim, tem o diretor que tem que contar a história toda. É um puta trampo, realmente. É, exato. Sabe, pegar e contar essa história, e juntar gente, e botar nave, e o caraca. Beleza, é o maior trampo isso. É. Então eu acho que esse cara que normalmente escreve o roteiro também, né, participa e tal, ele tem que fazer esse job. E aí você escolhe um cara que é muito bom nisso, e esse cara vai fazer só as cenas de luta. Nesse momento tem uma cena de luta entre dois Jedi e um monte de cavaleiro aí, de soldado, de top, tudo que seja. Aí o cara fala, beleza, vou... Aí ele posta o storyboard e tal, o diretor fala, ficou maneiro, vai lá. Mas eu acho que, sabe? Exatamente. É só minha opinião. Thales Risso, 23 anos, bolsista e graduando em bacharel de estudos literários, Jundiaí, São Paulo. Aí. Viu que deu a carteirada de bolsista. Não sei que tipo de carteirada é essa. Que ele é um bom aluno. Ele ganha bolsa. Tá bom. Isso aí. Parabéns. Saudações, bancada rotativa de e-mails. Estava esperando ansiosamente por esse Nerdcast sobre Star Wars. Primeiramente, corrigindo seu jovem nerd, as produções fora do universo cinematográfico não serão descartadas, visto que todas as obras posteriores a compra da franquia estão integradas, tal qual os filmes do MCU, sejam quadrinhos, livros ou animações. Eu sei, mas eu vou te falar um negócio. Podem vir com esse discurso, mas no final, se tiver alguma coisa que ele fala assim, o filme tem que ser assim, porque se não for assim, vai ficar uma merda, então isso vai contradizer um quadrinho que a gente lançou depois da compra, vai, eles vão contradizer. Pode ter certeza que eles fariam isso, porque os filmes sempre são a prioridade dos caras. Mas tudo bem, por enquanto eles estão mantendo o coeso. Corrigindo também as brincadeiras sobre a festa dos fantasmas, o imperador não poderia participar da festa espiritual, pois ele não seria capaz de aparecer espontaneamente como os mestres Jedi. Você não sabe disso. Exato. Cara, você só precisa de um roteirista escrever uma frase. O imperador consegue. Exato. Exato. E aí ele faz. Mas ele continua aqui. Os Sith não se tornam um com a força, mas isso não quer dizer que o nosso querido Palps não possa ter sobrevivido como um fantasma. Explicarei isso ao longo do e-mail. Ih, senta aqui lá. Nossa, testaço de bolsista, maluco. Foi citado também a possibilidade da viagem no tempo com o conceito World Between Worlds, apresentado na série Rebels, pra justificar a presença do Imperador. Cara, pelo amor de Deus, não. Já é confuso sem isso. Não, não, não viagem no tempo. Entretanto... Não viagem no tempo, muito menos na batatinha. Exato. Como diria o pessoal naquele Gringo, sabe qual é aquele... Jay, um documentário do... Não, que documentário, cara? O perfil de Instagram que faz as traduções. Não sei qual. Pé da letra. Muito bom, sigam. Don't travel in the little potato. Sim, é isso aí. Entretanto, acredito que a volta de Sheev Palpatine se dará, ou se já... O que é Sheev Palpatine? Isso eu não sei. Esse cara é muito profissional de... Da porra, o cara é muito expandido, cara. É bolsista e pós-graduando de Star Wars, mano. O cara é doutor Star Wars. Olha só. Esse é o cara que sabe tudo de Star Wars, tá vendo? Sheev Palpatine? Esse é o primeiro nome dele? Não faço a menor ideia. Isso eu realmente não sei. Achei que o primeiro nome dele era Pau. Eu achava que... Pau Patine? É. Não tem o Al Patino? Você pode ter o Pau Patine. Primeiramente. Você tem o Ciro Bottini? Não? Não. É claro. Dois nomes. Ciro Bottini. É que o negócio é o Neila Torraca. Aí. É o que eu tô falando. Palpatine. Palpatino. Neila Torraca. Ele continua aqui. Primeiramente, é necessário levar em conta o conhecimento que Sirius adquiriu ao longo do tempo. Nossa, esse cara é aquele que é profundo na parada. Então. Sua mais antiga aquisição foi a pesquisa de seu mestre, Darth Plagueis, assim como o corpo do mentor, visto que o aprendiz foi quem matou o mestre. Ou seja, a ideia é que o Palpatine que matou o seu mestre Darth Plagueis. Mas porque o Palpatine é o Darth Sidious. Sim. Que você pode ter vários nomes também não ajuda, né? No entendimento. Pois é. Mas ele é os seus anéis, tu tá escolado. Plagueis podia manipular midi-chlorians, assim como trazer os mortos à vida. O problema é que tem midi-chlorians. Puta isso! matou. É isso? É isso. O Imperador, no episódio 3, conta a história das Plagueis, que ele podia trazer gente de volta. E aí vai ele se trazer de volta. Vai trazer de alguma gente, forma. Inclusive ele. Não sei, mas essa é a tangente. Essa é a tangente pra explicar essa porra. Tá lá, Zagal. Tá lá, canônico isso. Mas sabe o que acontece quando você traz gente de volta, né? Você sabe o que acontece. Tem um monte de filme que fala disso. É. Vira zumbi, velho. Você traz gente de volta, não fica 100%. Olha só, cara. Então, sendo assim, seu aprendiz certamente apossou-se desse conhecimento. Após a queda dos Jedi, Sirius passou a buscar antigos artefatos Jedi. E um desses artefatos é a peça principal em um arco da HQ de Darth Vader, onde uma máscara pertencente ao antigo Sith é capaz de possuir indivíduos que a põem. Quer que é uma máscara? Caralho, máscara, maluco. Trazendo à vida seu dono. Essa. O cara era o Horcrux. Sabe qual é? Maior Crux. O cara possuiu a máscara. O Mask of Resurrection. O cara possuiu a máscara e quando alguém bota a máscara, o cara ressuscita. O cara vira em cor da máscara. Partindo da ideia de manter-se vivo através de objetos. Não. É, Harry Potter. Crux, não, cara. Virou Harry Potter. Harry Potter, seus anéis, tudo junto. É possível dizer que Sirius pode ter sacrificado seu corpo para conservar sua essência em um objeto. Não, gente. Talvez a própria Estrela da Morte. Jesus Cristo. Como último recurso do episódio 6. Com o seu conhecimento e da nova conexão com a força, pode ter manipulado os remanescentes do Império que foram para o espaço selvagem, a área da orla exterior com anomalias gravitacionais, usando Snoke, que claramente é um morto ressuscitado, como marionete, utilizando algum artefato para isso. Eu apostaria no anel de cristal negro, algo que justificaria a falta de um background para Snoke, já que ele é apenas uma marionete defunto, pouco importa o que ele era antes disso. Caraca, eu tô meio em choque aqui assim. Dessa forma, a ameaça principal não seria uma nova Estrela da Morte, por favor, como vocês nerds temem, mas sim os destroços da segunda Estrela da Morte. Olha aí o trailer. Possuídos pelo Imperador. Nossa, isso é maluquice. Não, assim, eu não sei isso, mas tipo assim, eu tinha teorizado que o espírito do Palpatine podia de alguma forma estar ligado aos destroços. Então, olha só, mas assim, no trailer, você viu, lembra, a gente fez, inclusive terça-feira agora, a gente vai comentar esse trailer, novo trailer. Tem destroços da Estrela da Morte. Sim. O cara tá falando aí. Não, mas isso tá desde o primeiro. A gente já sabia disso. História da Estrela da Morte? Ué, desde o primeiro teaser já apareceu. Ah, mas eu não vi o primeiro teaser. Você não viu? Eu vi? Você comentou. Caraca, a galera tá. Eu não sei, velha. Porque teve um negócio que apareceu na D23 que eu não fui assistir, não, que só tinha cena repetida. Você já tinha visto. Puta que pariu, tá todo mundo senil além. Agora você tá falando de máscara que segura defunto, essa porra toda, sabe qual é? Capacete do Vader. Não pode ser máscara que segura defunto? Cara. Aí, pode ser o Crux. Imperador? Caraca, não, por favor, não. Por isso que tá possuindo a cabeça do menino lá, do filho do Han Solo? Caralho. Do Kylo Ren? Não. Que fica olhando aquela máscara derretida? Porque tá lá o demoninho da garrafa? Não, do Imperador? Capacidade do Horcrux, não, por favor, não, cara. Bom, ele continua aqui. Imperador, espírito imperador, enfiou. Quando viu que o capacete tava derretido, não. Ele entrou ali, ó. Eu vou aqui. Apesar da baixa expectativa de vocês, acredito que esse filme será bom. Talvez não pelo enredo, mas sim por ser o fim de uma fase, assim como a indicação do começo de outra. Isso realmente vai acontecer. E como as obras fora do cinema apontam, haverá uma nova ameaça vindo do espaço selvagem, o que apenas aumenta o meu hype. Minhas expectativas são de um filme com a estética de Star Wars, não apontando qual será a trama, principalmente porque sou da geração das prequels, contanto que não haja um anúncio da invasão de Yuuzhan Vong. Acredito que irei adorar esse filme, assim como amo Jar Jar Binks. Jesus Cristo, que é esse cara? Porra, cara! Esse cara tá possuído, tá com a máscara. O maior Sith da franquia, o Jar Jar Binks. Parabéns pelo podcast, espero poder ouvir vocês novamente falando sobre Star Wars em breve. Vai ver o Nerd Office. O Nerd Office é terça-feira, o Trailer Office. Terça-feira tem Trailer Office e quarta-feira tem a gente no Star Wars Galaxy's Edge. Exatamente. É foda, cara. É, a gente tá num semana Star Wars. Começou o hype. É isso aí. Isso aí que tá acontecendo. Caraca, se segura. Net Store, presta atenção, porque a Net Store tá com uma parceria novamente com a editora HarperCollins, trazendo a pré-venda da versão exclusiva da Net Store da trilogia de livros O Senhor dos Anéis. Falei. explicar? Ó, eu vou lembrar você. A Nestor fez uma parceria com a HarperCollins pra lançar uma que é editora de Senhor dos Anéis no Brasil. Hobbit. Tolkien. Tolkien. E a Nestor lançou uma versão exclusiva, com uma capa exclusiva de tecido do Hobbit. Exato. Exclusiva Nestor. Puta sucesso. Só tinha na Nestor. Se fosse na livraria, qualquer lugar. Qual... Pode onde você quiser. Você não ia encontrar essa versão do Hobbit só na Nestor. Foi um sucesso inacreditável. E agora... Já foram várias tiragens disso, você sabe. Exato, né? Cara. Os caras ficaram malucos. E agora a HarperCollins e a Nestor me vem com essa de que eles vão lançar uma versão exclusiva na Ned Store da trilogia de livros Senhor dos Anéis. Olha isso, gente. Incrível. Se você comprou o Hobbit, você tem que ter a trilogia exclusiva Senhor dos Anéis da Ned Store, cara. Então, ó, tá começando a pré-venda. Foi muitos pedidos, cara, dos fãs da Terra-média de Tolkien. São os três livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, juntos num combo com capa de tecido e sobrecapa exclusivas da Ned Store, cara. Foda. O trabalho é inacreditável, cara. Tô te falando, você não viu o Hobbit, cara, já garante os seus anéis, cara, que é incrível. E essas sobrecapas são perfeitas pra você preservar os seus livros, né? Pra você que é o colecionador. Sim, sim. Quer manter, né? Ela é feita justamente pra isso, porque é a capa de tecido. Mas aí você quer também preservar a sobrecapa, né? Aí é, se você quiser preservar a sobrecapa, aí você toma outra. E olha só, presta atenção. Vem com um mapa exclusivo da Terra-média, que viram pôsteres. Aí sim. Olha aí, rapaz. Olha só. E somente na pré-venda, você leva um certificado de colecionador numerado exclusivo. Caraca. Lembrando, o certificado é limitado só para as compras na pré-venda. Então fica esperto e já vai lá. Aqui. E olha só, você ainda leva esse kit com os três livros em capa de tecido mais sobrecapas que viram posters. Posterezes. Posterezes. E o certificado de colecionador... Não, posterezes. Posterezes. Que escroto. Mais o certificado de colecionador, tudo isso por R$190, Azaghal. Três livros. Por um item de colecionador, capa, cara, de tecido. É incrível. Chaproca que é o Senhor dos Anéis. E não acabou. Ó. Oh. There's more. One more thing. Eu diria Steve Jobs. Além disso, a Nestor também tem o kit luxo para colecionador. Caraca, o que é isso? Já não bastava a versão normal? Tem o kit luxo. O que é o kit luxo para colecionador? Até subir. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda vem com uma caixa premium. Caixa premium? Uma caixa premium pra você. Você falou assim, como é que eu... Protejo as capas, as sobrecapas, né? Você protege com a caixa premium, rapaz. E com o marcador de páginas. E uma caneca exclusiva com uma arte irada da Terra-média, cara. Essa caneca só vai estar disponível no kit luxo. A caneca não ficará disponível pra venda depois, então você já viu. Já viu. Tudo isso por apenas R$290, o kit luxo pra colecionador. Três livros, capa de tecido, sobrecapa, caixa luxo, caneca, marcador, certificado. E o kit luxo, R$290, você pode parcelar em 12 vezes sem juros. Caraca, que isso, virou crediário. Exatamente, você não quer boleto na tua vida? Porra! Toma essa. Ah, tá certo. Uma condição. Dá pra ficar bem dividido aí. 12 vezes sem juros. 12. Você começar a pagar umas parcelinhas picadinhas e só termina no ano que vem. 12 vezes. 12 vezes sem juros é uma condição imperdível e inédita na Nestor pra você garantir o seu kit. Vai que nem sente. Exato, cara. Vai que nem sente. Lembrando, o kit luxo tem estoque limitadíssimo. Olha. É pouco. Fique esperto. É pouca coisa. Então, se você se empolgou e você quer... Para tudo agora. E vai e garante a pré-venda. Dá pra deixar rolando o Nerdcast, não tem problema. Exato. Vai abrindo o site aí. A pré-venda só vai até dia 1º de dezembro de 2019 e a previsão de envio já é pro dia seguinte, a partir de 2 de dezembro de 2019. Então corre lá! É a edição definitiva de Senhor dos Anéis. Exclusiva. Eu posso dizer pra você. É definitiva. Exclusiva da Nerdcast. Botou-se na tua prateleira, ganhou ponto. Incrível, incrível. O pessoal vai chegar na sua casa e falar, caraca, que isso? É o Senhor dos Anéis com capa de tecido, capa protetora e caixa? Exatamente. Que orgulho da Nestor, cara. Caraca. Muito foda. As pessoas vão pegar o seu certificado e falar, caraca, você comprou na pré-venda. É. Você é realmente um colecionador. Então corre lá, Nerd, reserve seu kit agora da Nestor, a maior loja nerd do Brasil. Tem link no post. Se o Tucano, a gente foi tomar uma, ele tomou um suco de laranja. Aí eu, caralho, cara. Quem é você, né? Aí ele, eu tô com gordura no fígado. Eu tinha tido há 3 anos antes. Azaghal significa gordura no fígado em turco. A doutor Mala me curou em nome da ciência. verdade. O último exame que eu fui fazer tinha zero. Meu fígado tava negativo de gordura. Tá curado, cara? Zerado. Aí, tá vendo, mano? Doutor Marlon, a ciência. E a culpa não é da cachaça, né? Também era, né, amigo? Azaghal, você fez aí todo o mise-en-scène e o senhor, quando é que foi o seu primeiro... Tucano, uma péssima influência na minha vida. É. Né? Me apresentou cervejas africanas. É, da África do Sul. Na casa dele, num evento, um evento festivo, reunindo amigos. E daí, amigo, é ladeira abaixo. Ele tem essa mania besta, né? Desde sempre, de vir com cerveja diferente, aí você baba no sofá da casa dele. Comparado a vocês, eu sou um idoso em termos de iniciação alcoólica. Mas também quando começou? É, quando eu comecei, amigo, aí eu sou uma pessoa intensa. Espanhol, né, David? Espanhol é foda. Quando começa, meu irmão. Mas, amigo, em termos de idoso, ninguém barra o jovem nerd. É, o cara foi o virgem de 50 anos lá, de 40 anos. Ele foi literalmente o virgem de 40 anos do álcool. Ele começou a beber depois dos 40, mas, em compensação, o cara começou de direto na cachaça, mano. E é o meu orgulho disso. Não é Cuba Libre com refrigerante, açúcar. Não. Cachaça. Na lata, na veia. Cachaxinha. Só vem, Ale, só vem. Essa última semana aí em São Paulo, eu não tô conseguindo mais acompanhar o ritmo do Jovem Nerd, não. Parece. Caralho, Alexandre. De segunda a segunda, não, maluco. Mentira, não, cara, é nada disso. Meu irmão, tu bebeu até ter diarreia alcoólica? Que porra é essa, diarreia, cara? Diarreia alcoólica? Alexandre. Caraca, malandro. Alexandre bebeu cachaça com Yakult e eu posso provar. O cara pediu régua de cachaça, não, pra não galera. Nada de régua de aí, cachaça. Aí, vamos virar aí. Ah, tá tudo sendo aumentado. Nossa, ele não, meteu... Nossa, cheio de desinteria mesmo. Ele tomou uma Caipicut. Caipicut. Lactobacilos loucos. Lactobacilos alcoolizados. Não, yeah. Lactobacilos... O álcool matou os bichinhos. Nada. Coisa japonês não morre, ele evolui. Aonde? Ele digivolve. Virou Yoshi. Gente, é só socialmente no dia que... Meu amigo, mas é todo dia. Eu não consigo. Não, é todo dia. Meu irmão, dia. Mentira. Eu não consigo acompanhar o ritmo do Jovem Nerd. Mentira. Eu não consigo. Você porque que... a galera é rotativa, teve, mas eu tô noite... lá o dia todo, não, eu não teve, aguento. Teve a noite que eu fui embora cedo, eu tava exausto, e vocês ficaram até o dia amanhecer lá, o cara do bar, pelo amor de Deus, vão embora. Azaghal, caraca, foi muito tempo que eu não deitava e sentia a cama rodar. Isso aconteceu realmente. Fazia uns bons 10 anos que eu não sentia a cama rodar mesmo. Mas eu tava de boa, o bar fechava às 5, eu cheguei em casa às 6. É, o cara chegou com a conta, mano. Chegou, aí, gente, vou ter que começar a encerrar a galera aqui, que inclusive você e foi... eu não estava, eu estava o Jovem Nerd foi embora mais cedo, é um... Olha aí, o cara tá tomando as lições. Estávamos nós lá, tava o Marcelo, tava o Ian SBF do Porto dos Fundos e do Sociedade da Virtude. O Ian contou a história mais maravilhosa que eu já ouvi um bêbado contar. Foi uma parada assim única e que nunca vai se repetir, porque naquele momento tudo se encaixou, os astros estavam em alinhamento. Ele contou a história de quem é o melhor ator do Brasil e por quê. E é maravilhoso. Eu perdi a história. Tão incrível, eu gravei o Ian contando. Você gravou? Gravei e jamais vou te mostrar. Por quê? Porque você foi embora antes do... Ficou todo mundo no grupo falando assim, o Dave ficou falando, obrigado por essa história e eu nunca vou esquecer essa merda, caralho. Foi, valeu tudo. Valeu muito. Valeu cada girada que aquela cama deu depois. Cara, tu gravou. Eu gravei e eu assisto diariamente pra me lembrar e manter aquele nível de alegria e felicidade dentro de mim. Porque deixa é uma história eu quero maravilhosa. Saber qual é a história. Não, nunca vou te... Nunca. Que escroto. Nunca. Ele fala que eu não mereço. Aí acabou a night, todo mundo rindo, chorando de rir pra caralho. Aquele clima maneiro. Aí eu peguei o Uber, fui pro Airbnb, cheguei lá, deitei de barriga pra cima. Tudo bem. Bolofano, bagulho girando, pá, parecia que você tava no barco. Não, deitei de barriga pra cima, normal, 100%. Falei, aí, tô de boaça, maluco, voltei. Tô leque. Quando eu girei pro lado, pra, sabe, abraçar o travesseiro, maluco. Parecia que eu tava naquelas bolas infláveis que vai girando ladeira abaixo. Twister, né? Caralho, maluco, o que tá acontecendo? Aí, uou, aí respira, aí fiquei de barriga pra cima e deu certo. Deu certo, não vomitei, foi tudo ótimo. Ainda fiquei com essa história maravilhosa pra mim. O Jovem Nerd já gorfou já? De loucão alguma vez? Ou não? Não, isso aconteceu quando a gente filmou. Aconteceu, aconteceu é bom. Aconteceu. Muitos anos atrás, a gente fez um experimento científico. Que papinho, hein, parceiro? Chamado Carna Nerd. Carna Nerd, exatamente. Caraca, eu tô com medo do Carna Nerd 2, que agora o Jovem Nerd é tírico, maluco. Nossa. Não tem mais isso. Não tem idade de loucura. É maluco, uma coisa só uma quando tu vai pra São Paulo, tu vira outra pessoa. Não tu virei. Para de inventar a história, cara. Vira sim. Que mentirosa, acabou me filmou, eu comportado. Meus stories é só isso. Eu posso fazer um álbum de stories de Jovem Nerd na mão do palhaço. Não, comportado. Sem pagar vexame, sem passar mal, sem nada, comportado. Junto com todo mundo, se divertindo, que nem adultos. Com responsáveis. Ai, cara. Crianças dos anos 80. Exato, ninguém ali era criança dos anos 80. Aí, o que eu tava falando? Chama amnésia alcoólica isso aí. Então, aí eu passei mal naquele experimento de cerveja, porque eu queria ver até onde ia. E aí terminou a noite com a gente cantando We're Not Gonna Take It. Deu certinho, velho. Aí eu passei mal, aí eu fui pro hospital botar plasil na veia, essa é merda. Deixa eu dar minha versão. A gente foi pra Curitiba, já no intuito de encher a cara, né? Aí eu e a Zagal compramos cervejas com os nomes Lúcifer, Beelzebu, Duvel. Era só de 8% pra cima. Desandar mesmo. Aí fomos pra casa do Azaghal, de repente chega o Jovem Nerd. Ele chega recém-saído de um rodízio de sushi, de comida japonesa. Caraca, nem eu lembrava disso. Encheu o bucho, porque falaram pra ele que não podia beber de barriga vazia. Tem esse lance da regrinha que ele fica na paranoia, é um saco também. Que regrinha, cara? Você fica, eu tenho que beber água pra não ter ressaca. Aí fica desesperado. A Leila que botou esse terror. Leila, foi você. Foi a Leila que falou. Não, tá certo, tem que beber água, só que olha só, você bota peixe cru no seu estômago e logo em seguida bota álcool, litros e litros de água, tinha que dar merda. É lógico, cara. Era capaz do peixe voltar a nadar dentro de você. Foi engraçado que na hora que a gente tava indo embora, o Jovem Nerd desceu, ele chegou e falou, ele tava muito feliz, porque... Porra, claro, né? Depois de tanta cana, não vai ficar triste? Ele chegou e falou assim, caraca, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha bebido antes. Esse discurso é foda. Não. O que estragou foi o after, porque senão ele já tinha virado bêbado desde aquela época. Só que a ressaca zoou ele. Mas eu não gostava do... Vocês instalaram o jogo versão beta. Aí, esses últimos dias, instalou Vanilla, já era. Agora o bicho virou o João Canabrava. Mas o problema é que agora ele tem esse papo aí. Ele começa a beber um pouco, aí começa a ficar alegre, soltinho. Aí ele começa, porra, cara, tanto tempo perdido. Não, eu falei isso uma vez ou outra. Porque... Todas as vezes, meu irmão. Que... Você esquece. Eu tô fazendo esse programa aqui porque eu tô sofrendo, cara. Porque a galera vai e vem. O Ale tem bad trip? Não tenho. Começa, bebê, começa nessa papai. Mentira, Leila, você viu. Não, gente, acontece. Eu tô falando o seguinte. Mas eu tenho também, eu tô achando legal, eu estou me identificando, eu também fico pensativa na vida. Não, mas bad trip é outra coisa. Não é bad trip, não tem. Fica reflexivo. Não fico. E fica reflexivo. E o meu problema é o seguinte, que eu falei pro Tucano assim um tempo atrás, porra, não tem um amigo aqui em Curitiba. É foda, a gente tá reclamando desse. A gente tá velho, né? Então a gente começa a reclamar das coisas. Quando você fica velho, você precisa começar a encher a cara, né? Real mesmo, assim, até travar. Não, eu não quero isso. Não, isso não é maneiro. Eu queria só ter um brother pra tocar uma ideia e tal. E aí o mundo me deu, o Jovem Nerd alcoólico. É isso. O universo, ele é um brincalhão. Porque agora, meu irmão, eu tenho esse cara etílico do meu lado que a gente tá no aeroporto esperando o voo, o cara fala, vamos tomar um drink ali e pede a marula com gelo. É esse o rolê. Ai, eu também! O que eu fiz de errado? Eu fiz nada errado. Mas, Zagal, você tem noção. Nossa, mano. Ele viu minha avó, mano. Quando eu era solteira, eu tinha uma garrafa de amarula no guarda-roupa. E aí, quando eu marcava os dates, eu virava, cara. Eu virava, guardava o resto e ia embora. Porque era o que me dava forças pra viver, né? Ai, meu Deus. Não era marula, era Bailey. E aí, brother, a parada é... A gente, por exemplo, passa aí uma semana em São Paulo trabalhando. E aí, todo dia, a gente já jantar com pessoas diferentes. A gente tem uma agenda intensa, né? De São Paulo, é muita gente que a gente conhece em São Paulo. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que a gente conhece hoje tá em São Paulo. Então a gente marca de café da manhã até happy hour agora, sacou? É? Agora dá, né? Porque antes não dá pra chapar, tá ligado? Agora é, mano, chapação mil grau agora com... Mas aí é que tá, meu irmão. Um dia é a galera da hamburgueria, outro dia é Leila e Ken, outro dia é Tucano, outro dia é o Ian, mas o Azaghal tem que aturar este bêbado todo santo dia. É todo dia essa conversa de tem que beber água que senão eu vou ficar fudido. É todo dia esse papo de, porra, perdi 40 anos da minha vida. Já era, jovem nerd, tio. Agora é jovem jovem, né? Mas jovem nerd. Eu tô imaginando o jovem nerd quando ele descobriu o cafezinho. Não. Pra Amsterdã e começar a tomar café. Não. Aí ele vai ficar reflexivo. Ô, Tucano, quando ele misturar o cafezinho. Nossa, cafezinho vai ser foda. Eu posso contar o dia o meu rolê de cafezinho com álcool? Eita, fé. É um proibidão mesmo. É um proibidão, sim. Cara, assim, eu não tomo cafezinho. Eu tenho problemas com café, né? Eu fico com crise de ansiedade. Porque você sabe como é a cafeína. Aí, um dia, eu tava no antigo emprego. Aí, tava todo mundo lá tomando café, né? Aquele momento de sentar na calçada e tomar um café. Que idoso nunca tomou. Aí... Quem que tá essa risada da Alexandre? E eu já tava muito loucaça, porque eu bebo muito destilado e vinho, né? Eu misturo vinho, cachaça e tal. Aí eu fui inventar de... Ah, tudo bem, aceitei uma xicrinha lá da galera. Aí, hora de... Galera de agência, né, mano? Pessoal galera da Vila Madalena, foda. É, e era Vila Madalena. Chegou meu carro, pra ir pra casa, pra me levar... Não, era um táxi, chegou o táxi pra me levar. Juro por tudo que é mais sagrado. Juro pela área Stark. Eu entrei no táxi. E aí, veio uma bad trip de café com cachaça, com vinho, que eu cismei que o motorista tava me sequestrando. O motorista falou assim, boa noite. Aí eu pensei, né, o que esse homem quer saber? O que ele quer com isso? Onde que ele quer chegar com isso? Que absurdo! Aí eu pensei assim, eu vou responder bem simpática pra ele não ter o gostinho. Eu falei, boa noite. Aí, sabe essas coisas de gente noiada? Aí eu sei que esse homem só falou assim, você trabalha aí? Aí eu fiquei assim, esse homem tá me levando pra um terreno baldio. Aí o que que eu fiz? Bateu uma onda fortíssima. Aí eu pensei assim, eu vou ligar pro Ken e vou mostrar pra esse homem, tem um homem me esperando em casa. Que merda. Aí eu olhei pro meu celular. Ah, claro, porque ele vai te levar pra casa, né? Então, é o antídoto. Aí eu peguei o celular, eu olhei pro meu celular e fiquei assim, como é que liga? Aí eu tinha parado pro eletrônico. Aí eu apertava o Candy Crush, aí eu ficava... Não. Desculpa ao meu conge, mas eu uma hora falei assim, como é o nome dele? O nome dele. Aí voltei e fui na agenda. Aí sabe a agenda da Apple? Os letrinhas ficam tudo pequenininha em contatos. Aí eu pensei assim, eu nunca vou conseguir achar. E eu entrei em desespero, assim, uma crise de ansiedade. Eu nunca vou conseguir achar a letra K. Aí eu baixei o vidro do carro, olhei pro carro do lado e pensei, genial. Eu vou pedir ajuda com o olhar. Com o olhar. Aí eu olhei pro cara do lado. Aí era o quê? Era um dos meus amigos lá da agência que tava no do táxi, tava chapadão. Ele, amiga! Aí eu falei assim, e aí? Aí eu sorri pra ele. E no meu cérebro, os meus olhos estavam dizendo assim, pelo amor de Deus, Samuel, chama a polícia. Esse homem tá me levando, tá me sequestrando. Vai fazer coisas horríveis comigo. Por favor, me salva. Só que eu tava só sorrindo. É, não tinha, né? Não tinha modo de emergência no seu pensamento ainda, né? Não tinha. Só isso. Não misturem, tá? Vinho com cachaça. Não, se você tomar café antes e beber depois, dá. Se você beber, tomar cachaça antes e depois tomar café, meu irmão, aí é GG. Aí você dorme. Ah, não pode. Ah, essa lenda é foda. Não é lenda, é quente, mano. É que nem a pra lenda mim tô... é, pra mim é fato, mano. Porque se você já vai... De beber, misturar, destilado com fermentado. Isso daí vai que vai. É que se você já tá bebaço já, mano, loucão de cachaça. E aí você coloca umas ideias, você vomita, mano. Você vai pra vala. A cara do jovem nerd agora ele precisava de uma caipirinha, hein? Vou dizer pra você. Ele tá pensando que parte que eu vou cortar. Não. Acho que ele tá pensando que parte que ele vai deixar. Bota a cachaça! Eu quero saber do Jovem Nerd. O Jovem Nerd tá aí, o Jovem Ébrio. Discípulo de Baco agora, não acreditava em religião, mas todo dia tá fazendo uma referência... Em quê? A deuses antigos, festivos. E aí? Me fala aí dessa nova vida, cara. Você é o que tem mais pra contar aqui. Tu tá cheio de novidade. É, Ale, foram as amizades. O que foi que te conduziu a esse caminho sem volta? Que outro dia a Agatha falou assim, porra, vai pra São Paulo e bebe todo dia, para com isso. Gente, isso tudo é um exagero inacreditável, não foi todo dia. Foi eventualmente, socialmente, peraí, com um amigo. Diga qual dia que não foi. Teve vários dias, vários gaps. Gaps é você esquecendo, maluco. Não, nada, cara. Chama amnésia alcoólica. Não é, não teve nada disso. Gente, você, olha só, eu não sou adolescente mais, tenho 40 anos na cara. E tipo assim, descobri que dá pra você sentar com os amigos, conversar e tomar um drink e fica, sabe? Um drink, animado. Relaxado. Olha, jovem, não fala um drink. Sem dar PT, sem vomitar em lata de lixo, sem ficar fudido. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Não tem mais idade. Nada, vai ser a melhor parte. A gente foi em San Diego, na Comic Con, esse ano. Era 8:30 da noite, tinha um cara vomitando na lata do lixo na esquina, com os dois caras segurando ele. Mas na América começa mais cedo e a night termina mais cedo. Eu falei, caraca, meu irmão, isso tá errado. Tá errado isso. O cara não tá... Ele você não tá aproveitando. Você tá julgando o cara numa época que você não bebia. Então, mas eu não tenho mais talvez idade de ser esse cara. Talvez hoje você olhasse esse cara e falasse, poderia ser eu. Mas, então, eu tenho idade que esse rolê de San Diego foi pesado, tanto que eu pedi mojito pra dar uma baixada. Virou a frase da viagem. Vamos pedir um mojito pra dar uma baixada. Que era de tequila pra cima, mano. Mas só que o Jovem Nerd não tava no jogo ainda. Não tava. Se tivesse, ia ser você abraçado naquela lixeira lá. Não. Gente, isso não vai acontecer. Não tem mais idade pra isso. Eu sei. Se acontecer, será registrado nos meus stories. Siga @Azaghal no Instagram. Vocês não vão ver. É, a rasteira, ela aparece quando você menos imagina. Você não escolhe. O Jovem Nerd foi na Stone quando vocês... Quanto foi? Foi, mas ficou só na água, no leite, na coxinha, sabe qual é? Olha aí, que desperdício. Não, olha só, presta atenção. O dia que a gente saiu com o Jurandir Filho lá em São Paulo... No Boca de Ouro. Isso. Esse foi o dia que... Porra, você comeu ovo? Comi, claro. Comemos. Muito bom. Você é louco, o bagulho é mil grau, mano. Aí... Mas é bom mesmo. Apertado e quente que nem um inferno. É. Mas é bom, os drinks são bons. E o bolovo era top. E o qual é o nome? Aquele... Torresmo? Bom. Torresmo também muito bom. Aí eu descobri como é que as pessoas aguentam isso. Aguentam o quê, exatamente? De ficar num lugar cheio de gente, com barulho, quente, todo mundo apertado. O Jovem Nerd já tá até gostando de música ao vivo, velho. Daqui a pouco você vai entender porque o cara abraçou uma lata de lixo e mandou pra ver, cara. Não. Daqui a pouco você tá entendendo. Eu falei assim, gente, agora dá pra entender porque as pessoas aguentam ficar nessa situação terrível, assim, de todo mundo apertado, falando alto, caralho, porque ninguém tá mais aí. As pessoas já estão... Então, olha aí. Mas quando você não consegue pagar boleto, você bebe. Porque... Mas aí, ó. Esse dia do Jurandir, eu falei assim... A culpa é do Jurandir agora. Eu acho... Enough. Eu acho que é aqui. Quando? Quando você pediu a segunda régua de cachaça? Eu não pedi nenhuma régua de cachaça. Todo mundo lá queria provar a cachaça da casa. E aí, como tinha um monte de gente pedindo, aí o cara fez uma régua. E aí, eu tomei dois goles. Eu não aguentei tudo, porque eu falei assim... Porra, parada é um copo de shot, maluco. Dois goles e dois copos. Em cima de uma noite inteira. Tu tomou drink, zerou o menu da casa, mano. Não zerei nada. Pergunta pro Marco Gomes. Mentira, zerei nada. Tu aí... falava assim, eu gosto disso, barman, vim, pau! Aí gostei desse, ele, beleza. Os três drinks. Olha como mudou. Virou de dois goles de cachaça pra três drinks. Não. Do nada. Aí depois... Apertou um segundo, virou três. É isso aí, assim. É muito difícil. Se apertar, sai mais. Exato, meu irmão. É muito difícil você conseguir manter uma narrativa quando você tem um fake news do lado, pegando um pedaço da sua história e criando outra. Caralho, maluco. Meu amigo, eu sou mais que testemunha, eu sou vítima. Três drinks e depois, quando teve a réguazinha lá, todo mundo virou o shot e eu falei assim, melhor não, porque... Eu não virei o shot. Eu também não. Eu botei ele no mojito. Então, mas eu falei assim, eu não quero passar mal, eu não tenho mais idade pra isso. Então, eu, ok, parei, tá bom. Aí eu dei minha cachaça pra alguém lá que eu não lembro. Pra mim, eu botei no mojito também. Tá vendo? Aí você, porra, tá vendo como você... Aí depois você tomou o mojito, Jovem Nerd, contabilizam 5 drinks porque tinham 3 naquele mojito. Ele tomou boa parte do mojito. Então, tá vendo? Mas aí, gente, eu tava batizadaço o mojito. Viu? Ou seja, são 5. Não fiquei fudido, quer dizer, no dia seguinte eu fiquei meio sem energia. Olha aí, mas... o cara acordou no dia seguinte. O cara acordou no dia seguinte e falou assim, tô tonto ainda. É, apanhei da rota. Aí chegou meio da tarde, o cara tava lá, tô zoado. Então, mas aí... Tomei sem energia. É porque eu não falo que ressaca da dor de cabeça, você não consegue olhar pra luz, essa porra. Eu não tava com nada disso. Eu só tava drenado, sem energia. Uma semana, olha só. Você ainda não teve a ressaca, você tem que ter. Então, eu não quero ter, eu não quero chegar nesse ponto, entendeu? Mas olha só, eu vou falar pra vocês. Uma semana de São Paulo, no ritmo do Jovem Nerd, eu sou um cara preparado ainda, eu ainda sei jogar. Mas uma semana, eu fiquei de boa. Fora esse rolamento que eu dei na cama aí, mas que eu administrei de boa, sabe qual é? O avião que passou do controle, mas eu pousei. Ale! O Jovem Nerd, isso não é mentira, e eu duvido você me negar aqui, você me contradizer aqui, falar que é fake news. Uma semana de rolê em São Paulo, do ritmo do Jovem Nerd, no sétimo dia, o Jovem Nerd ativou o soro caseiro, mano. Passou o dia inteiro... Não teve nada a ver com isso. Duas colheres de açúcar e uma de sal no copo d'água. Mas isso não foi, mas tipo... Detoreidinho, pá, com de queijo. Passou, meu amigo, é diarreia alcoólica. Isso é uma parada clássica de quem bebe. É o piririzinho, mano. É mijar pelo rabo. Mas eu, no dia... Peraí. Nesse dia, eu fui com você na chascaria e cada um tomou uma caipirinha só. Aí, então, como... amigo, mas aí que você já tá acumulando isso, é uma semana, 10 dias em São Paulo. Alexandre, você não compartilhou o dia que você foi na churrascaria com a gente e que depois você foi na casa do Paulo Baroni e que depois você bebeu também. Você não contou, né, pra ninguém. Mas isso foi... Não foi nesse dia, mesma, maluco! Não foi nessa mesma semana. Nesse dia, vez. Nesse dia aí que foi dar esse rolê com vocês, ele chegou tiozão no Airbnb. Como assim? Mas chegou, sabe, sorridente. Caralho, hoje aí a Leila me levou pra tomar caipirinha e eu tô... E, sabe, puta que pariu. Ele tomou na churrascaria. Eu falei, dá pra perceber, bro. Dá pra perceber que saiu pra tomar caipirinha. Foi 3 ou 4 caipirinhas de caju. Que mentira, caralho! Caju amigo, brother! Foram 2. Puta merda. Olha aí, é muito difícil isso, gente. É muito difícil. Não foi 2, não. Foi 3 que você tomou. Que você tomou comigo. Você tomou desde a área de espera. Depois você foi pra lá, pra dentro. Mas foram várias horas de convívio social honesto. Convívio social honesto. Honesto. Convívio... A volta que ele tá dando só pra admitir que ele tá com probleminha com cana, velho. Foram várias horas de convívio. Alexandre, não me interrompa se você não soubesse se defender. O Lieson fazia parte dessa história, ele que ia na casa do Paulo jantar com a gente. Lieson bebeu demais e dormiu. Ih, queimou largada. E quem foi o refil? O Alê, o Jovem Nerd, foi pro outro rolê que não era dele, foi, jantou com um jantar muito chique, delicioso por sinal, e bebeu uísque e bebeu vinho. Ih, caralho, aí, misturou tudo. Eu, nesse dia, eu almocei camarão e eu quase morri, meu irmão. Fechou minha garganta, mano. Eu quase morri, velho. Tu é alérgico a camarão? Então, eu sou e não sou. Tem vez que eu sou e tem vez que eu não sou. E aí eu fico... aí tu faz assim, hoje eu vou fazer uma roleta russa gastronômica. Exato, vivo na roleta russa. Eu vou comer uns 7 barbas aqui pra ver se fecha. Eu não consigo viver sem camarão, tá ligado? E aí eu vivo dançando com o perigo todo dia, mano. Caralho, meu irmão. E nesse dia deu errado. Esse dia eu quase morri. E aí fechou a glote, eu achei que ia morrer. Aí a Marcela ficou desesperada, a gente foi no hospital. E aí minha garganta travou, minha cara inchou. E aí eu achei que ia dar tempo. Aí eu tomei uns 5 antialérgicos e dormi. Aí só que eu não voltei a tempo. Então, mas aí fomos no jantar formal, na casa de família, e deu tudo certo. Estavam de colete? Colete McFly? Não deu tudo certo, Leila? Não foi tudo ótimo? Tudo civilizado? Deu, eu também tava bem louca. Tava todo... Eu não reparei, eu estava contando. Não. Gente, esse homem, o dono dessa casa, tu lembra desse detalhe, o Jovem Nerd? Que ele era o meu frila que eu vomitei no carro dele? Esse homem é maravilhoso, gente. É um santo! Uhum. Esse homem, este santo, é o seguinte, ele me seguia no Twitter há muitos anos. Aí ele sabia que eu era publicitária e foi... Lembra daquela época que eu era fodida? Que eu já contei umas histórias aqui? Uhum. Este homem me estendeu a mão. Ele tinha uma rede de restaurantes aqui em São Paulo, um homem bem sucedido, e falou assim: você poderia fazer uma estratégia de conteúdo para os meus restaurantes? Aí eu falei, sim, dinheiro, né? Aí o que aconteceu? Ele falou assim: vamos então marcar de pegar um briefing, eu vou acompanhado com a minha gerente. Aí eu, beleza. Aí eu marquei onde? Num lugar que eu não vou divulgar porque eu não gosto do dono. Aí a gente foi nesse lugar, tava muita fila pra entrar nesse rolê, fiquei na fila com os camelô bebendo 3 caipirinhas de morango. Aí esse detalhe do morango é importante. Aí eu entrei, e aí ele chegou depois com a gerente dele. E isso, gente, eu ia mais uma vez pegar um briefing de trabalho que iria me render um dinheiro para sair da Pindaíba. Aí lá dentro, enquanto não começava as coisas, eu e ele e a gerente dele bebemos mais 2 ou 3 caipirinhas. No caso, eles estavam nas 2 e eu estava na 5ª, 6ª. Ai, meu Deus do céu. Que você já tinha mandado uma leva com os camelotes na rua. Os camelotes, imagina, caipirinha de camelô. Caipirinha copinho de plástico, né, moleque? Total, total. É Chernobyl, maluco. Você tem que segurar o copo menos de 90 segundos, senão você começa a ficar radioativo. É bombeiro Chernobyl essa caipirinha. Quando eu tô bêbada, eu acho que eu tô sexy, né? Que eu fico sensual. Aí eu falei assim, Paulo, com licença. Aí me levantei toda errada, assim, me levantei. Aí eu falei um negócio assim, vou ao banheiro vomitar. E bateu o cabelo? Bateu o cabelo? Reunião de job, mano. Normal. Fala aí, Leila. Eu comuniquei. Eu falei assim, Paulo, com licença, vou ao banheiro, vou vomitar. E saí, só que quando eu tô bêbada, eu ando um pouco desfilando. Não sei explicar. A cadência muda. Daí eu fui assim até o banheiro e eles olhando pra mim assim, que porra é essa? Aí eu fui pro banheiro. É porque vocês o morango, não... O morango vai te caguetar, né? Eu tenho uma história dessa aí também, tio. Não, pior. É, vocês não sabem, mas quando... Não sei se o homem sente essa sensação de prazer que é o xixi debruçado de uma mulher bêbada. É uma coisa incrível. Como é que é? A gente senta pra fazer xixi e debruça, sabe? Assim, fica pensando, que nice, que vida, a vida é da hora a vida, muito bom viver e tal. E o xixi lá, né, e tal. Aí o que aconteceu? Eu terminei de fazer xixi, lavei minha mão, peguei minha bolsinha e dormi. Eu dormi no banheiro de cadeirantes. Da hora, pai. Eu dormi no chão, toda... Eu tava, gente, com a roupa formalzinha pra pegar briefing. Eu dormi no chão. Quanto tempo? Então, era um lugar que tava tendo uma coisa. Tipo, um evento. Então, o evento todo aconteceu. E eu acordei com uma moça dos serviços gerais e a gerente dele, assim. Caralho. Chama a polícia, chama não sei o que, não sei o que. Aí eu lá, aí arrombaram a porta. Eu estava no chão, chão de rolê. Chão de rolê tem mijo, papel higiênico, vômito. Ai, meu Deus. Eu tava dormindo lá. Aí ela falou assim: ai, tá tudo bem. Aí eu jamais esquecerei a mulher passando água na minha cara. Passando assim com muito carinho. Eu não peguei o briefing. Aí o Paulo me esperou lá fora e falou assim: esse homem, ele é um gentleman, sabe? Ele jamais seria um pingo deselegante, mesmo numa situação deselegante. Ele é um lorde, um lorde. Aí eu chorando e falando assim: desculpa, Paulo, bebaço, desculpa, eu não queria. Queria promover essa situação. Ele, eu vou te deixar em casa. Aí ele me pôs do carro dele. A primeira curva eu vomitei no carro dele. Filha da puta. Ai, meu Deus. Eu gofei. Nossa. Aí o Paulo hoje é meu grande amigão. E aí o que que aconteceu? Levei o Jovem Nerd pra casa dele pra beber também. Mas tu pegou o job? Peguei. Porra, caraca. Esse cara é um santo mesmo. Cara, ele tava bem intencionado, mano. Ele cara é muito legal. Bom, mano. Mas peraí, o que que o morango... Qual é a importância do morango que você falou que era importante? Eu vomitei morango. Ah, então foi bom. Então o cheiro foi bom. Mano, então, olha que bagulho. E essa tá ficando hominho. Ah, vá se fuder, mano. Tá com a voz de abutre aí. Tá, tua voz, que é isso? Tá com vergonha de contar as histórias? Justin Bieber. Que bagulho de filha da puta, mano. Vai, conta. Conta aí, tudo bem. Conta, é. Saca só, bagulho assim, ó. Tá ligado quando todo mundo... Parece um imitador. Isso não é feito do Léo que ele tá botando na pós-produção. A gente tá realmente ouvindo ele é assim. É um imitador do Léo. É, exato. É, mano, eu quero manter o anonimato, tá ligado? Então, aí, mano, rapaziada, os pais da rapaziada viajar, né? Aí... Desculpa, eu não consigo respeitar. Eu vou pôr no mute, não dou conta. Aí, mano, aí a gente dava as festinhas, né, de jovem, pá, chamava todo mundo do bairro. Aí teve uma vez que uma amiga da minha irmã, mano, chamou todo mundo lá na casa dela e vamos fazer um festeirê da porra, né? Aí todo mundo, aí eu e o filho levamos umas vodka, velho. E aí a gente tava na moda fazer um bagulho que chamava Bleft. Vocês já ouviram falar desse bagulho? É uma não, mágica. Não, Xerxes. É uma mágica, mano. É assim, ó, você coloca um pano, aí você coloca Fanta até metade do copo, aí você vai colocando vodka assim, ó, e puxando o pano devagarinho, e aí você vai separando a vodka da Fanta, de maneira que vai ficando metade do copo de Fanta e metade do copo de vodka, separado, cara, é mágico, só vendo pra crer. E aí você pega e toma de uma vez só. Primeiro vai vir a vodka, a hora que você vai tomar o baque e vai arder seu rosto, depois já vem a Fanta e deixa a vida maravilhosa. E aí, a gente ficou tomando essa porra aí e a gente matou duas garrafas de vodka em 5 minutos junto com Fanta Uva. Eu não posso sentir o cheiro de Fanta Uva até hoje por causa desse dia. Juro por Deus, se alguém abrir uma Fanta Uva do meu lado, eu passo mal. É igual Nuggets, eu não posso sentir gosto, cheiro de Nuggets que eu passo mal. Por quê? É, mas aí já é uma outra história. Aí é pra outro podcast. Cara, Liesso, tu parecia uma testemunha do Linha Direta. Aí, mano, pá, começamos a chapar o globo e... Olha como é, velho, isso tava na época do Bola de Fogo, era novidade. Começou a tocar, sou eu Bola de Fogo, e o Fih é gordão, né? Aí ele subiu em cima da mesa da casa da mina, começou a dançar o Bola de Fogo. Mano, mó caos. Aí todo mundo começou a ficar louco, pá. Sabe aquele negócio de começar a meio que desandar a casa da pessoa, e aí começa a quebrar um bagulho, aí a dona da casa começa a ficar meio desesperada, meio Project X, assim, começa a sair de controle, e aí a pessoa, a dona da casa, começa a ficar meio desesperada. Em algum momento, alguém pegou e vomitou no banheiro inteiro da casa da pessoa, assim, mas sabe quando vomita sem ter muita mira, meio Blastoise, assim, Aretusa, sai vomitando só... E lavando tudo assim. E só larga, sabe? Só larga. E liga a bombeira, liga a mangueira do bombeiro e solta tudo. E caralho, cheguei pra ver a cena do crime ali. E aí, mano, tinha um monte de mancha vermelha do vômito do fera, né? E aí a gente foi perguntando pra todo mundo e ninguém assumia quem tinha vomitado, né? Tava todo mundo doidão. Festa de moleque, sei lá, 16, 15 anos, assim, né? Só que, mano, tinha uns champignon no chão. O cara fez o CSI do vômito, isso mesmo? Eu fiz um CSI do vômito. E aí, caralho, eu comecei a trocar uma ideia com a rapaziada na festinha, assim, tá, não sei o que, não sei o que, caralho. Puta, mano, mó fome, né, não sei o que, trocando ideia com a galera e podia pedir uma pizza, né, mano, tal, não sei o que. Aí um dos moleques falou, puta, mano, nem tô com fome, eu comi um estrogonofe antes de vir pra cá, eu peguei o vomitão. Esse foi um moleque que gorfou. Por causa do champião. Champião no estrogonofe. O único que tinha comido algo que tinha estrogonofe. Fui o CSI do gorfo, porque eu descobri um moleque que tinha comido o estrogonofe do vômito da casa. Palmas pra mim, CSI do estrogonofe. Entendeu, Jovem Nerd? Quer que eu desenhe, cara? Cheguei pra menina e falei, ó, Carol, não sei se eu podia falar o nome dela, mas... Carol, foi o magrelinho lá, lembrando do moleque que gorfou lá no seu banheiro, porque tinha champignon no chão e eu fui falando com cada um e ele falou que tinha comido estrogonofe e aí eu liguei os bagulho e ele comeu, vai lá, pode falar pra ele limpar. Caso encerrado. Caso encerrado. Foda. Você sai do gorfo, mano. E aí, depois disso aí, eu dormi na escada caracol, porque eu fiquei bebaço e dormi de ponta cabeça numa escada caracol e acordei no sereno. Esse programa tá tão proibidão que quando não tem apologia a nada, é vômito. É leve, né? O vômito é leve. O fato do Alexandre virar bêbado deixou tudo leve. Para com isso, cara. Não tem nenhum bêbado, não, cara. Não, Ale, é ornamento. tudo orna com álcool, entendeu? Se você falar assim, ai, nossa, eu preciso, sei lá, eu tenho a reunião da Herbalife, da Rinodé. Se você jogar uns caju amigo, você vai felizão, entendeu? Porque o que importa, cabe dentro da gente, o álcool. Nem sempre, às vezes a gente tem que sair, né? Às vezes sai, às vezes sai. Às vezes sai no carro do job do briefing. Nossa. É, sai no carro do cliente. Se gorfou no carro do Paulo, mano. Gorfei. Vocês não sabem quem é o Paulo, tá ligado? O tamanho do cara em São Paulo, mano. Aí a Leila é cabulosa. Eu gorfei, ele me contratou e rimos muito. E ele ainda era meu confidente quando eu tinha crush no Ken, você acredita? Olha aí. Tá vendo? Nada como gorfar. Então é isso, fica aí essa mensagem aqui do programa. Vomitem no carro de quem você... É marcar território no mercado de trabalho. Você deixa sua marca. Porra, literalmente. Teve uma época que eu tava vomitão. É de época isso, né? Vomitão. Tem época que você tá vomitão. De época. Eu tô vendo o Naruhodo. É o Naruhodo todinho. É o Altair. Tem época que você tá vomitão. É que você tá bebendo e vomita. Aí tem época que... Teve uma época que eu dormia, mano. Eu dormia em qualquer lugar. Eu tava bebendo, aí eu dormia. Aí eu não dormia. Aí eu dormi onde for, onde eu estivesse, eu dormia. Aí você tava dormitão, né? Não, eu dormia, mano. Do Tucano eu pego essa época aí, mano. Eu dormia em todo lugar, mano. Na casa do Tucano eu dormia toda vez, mano. Eu ia na casa do Tucano beber, eu dormia, mano. Era batata. O sofá dele tinha um poder que eu não sei o que fazia, que eu pegava e dormia, mano. Eu dormia. Tava tomando café também? É, tinha um pouco de café. Bota a cachaça! Ah, tu não bebeu pra gravar hoje? Não. Só um negocinho pra calibrar? Não. Só um beer night. Não. Pra soltar a mão, pra dar uma relaxada. Não. Não, eu só faço isso socialmente. Mas você quer amigos. Que eu pegue um ali pra você? Não, cara, isso aí é com de alcoólatra, não quero. Tô com uma... Ei, peraí que ele falou, só faço socialmente com amigos. A gente não significa nada pra ti, não, cara? Não, mas você tá trabalhando agora, porra. Então, Ale, se todo mundo der um trago, você dá? Não, cara. Ai, ele fraquejou. Vocês não. Eu não posso, sentir? Eu jantei whey, cara, não posso. Vixe, o que tá acontecendo aqui, mano? Tá mundo, o mundo tá ao contrário mesmo, né? A gente tá no episódio do caralho. Ah, o Tucano tá juntando o whey? Meu Deus, o Tucano tá juntando whey e o Jovem Nerd tá fraquejando, oferecendo uísque, mano. Por que você acha que isso acontece, o paladar muda? Porque eu odiava o gosto do álcool, eu bebia, parecia que tava tomando redução, assim. Mas tu gosta do gosto do álcool? Tu abriu uma garrafa de Johnson & Johnson e fala, nossa, caralho, não. Agora sim. Se você botasse qualquer parada, até, sei lá, caipirinha aqui, é um drink doce, né? Mega doce, açúcar pra cacete. Depende da caipirinha. Se bem feita, ela é tão doce. Ela vem com a cachaçinha que vem, tale! Nossa, essas daí que é boa, né? E o limão não é uma parada que... Que assim, a caipirinha tem um segredo, você sabe, né? Não gosto de segredo. Quando você faz a caipirinha, você tem que cortar o limão em quatro e tirar aquela fita branca que tem no meio. A fita branca que é ácida. É o que amarga. É, exato. Ah. Que deixa uma miséria. Continua ácido por conta do limão. No meio, na meiuca, né? No meio, isso. É, você tira ali. Continua ácido, né? Porque o limão é ácido, mas não fica amargo, miserável. Porque o que acontece? Muita gente não tira essa parada e aí taca ali açúcar. Ah, entendi. Aí fica um iogurte de cachaça. Uhum. E aí fica ruim. Caipirinha bom é que você sente a cachaça e tem a parada do limão lá e que não é uma parada mega doce. O açúcar é só pra dar um grau. Então, mas esses drinks aí são doces. É diferente de você tomar um... Caraca, você tomou um Bloody Mary com pimenta tirado de doce, salgado, maluco. Esse era salgado. E tu tava lá, caralho, esse sim. Foi bom mesmo, começou a soltar fogo pela ventre. Foi uma loucura essa noite. Mentira, olha isso, cara. O maluco tomou drink Bloody Mary com pimenta e depois teve diarreia e não sabe por quê, meu? Foi no mesmo dia, gente. Foi no... Nossa, o organismo vai guardando isso dia tudo depois. Pra soltar de uma vez só, cara. Aí, é memória genética que chama. O cara, imagina esse fígado rosa. Mas ele ia ser rosa, Peppa Pig, sabe? Rosinha, virgem, do nada tá recebendo uma pancada, uma atrás da outra. Tá entendendo nada o que tá acontecendo. Falando, caralho, o que eu te fiz, Alexandre? Por quê? Depois de tanto tempo de um bom relacionamento que a gente teve se fazendo isso comigo. O Alexandre foi o Jovem Nerd e pega o... Entra no avião pra São Paulo, o fígado já geme, maluco. Ele fala, ai, lá vem. Lá vem, agora o ritmo é outro. É, caraca, cara. O fígado começa a pedir. Sabe quando a pessoa tá pedindo, sei lá, precisa de ferro, aí a pessoa vai e começa a comer feijão e carne. O Jovem Nerd, ele compra uma passagem pra São Paulo, ele começa a ter necessidade de epoclair na hora. É, não. E é uma briga do cérebro versus o fígado, né? O cérebro pede e o fígado não. E eles ficam uma briga interna. Vai ter um colapso em breve. Bota a cachaça! Não, presta atenção. Eu estou fazendo isso com responsabilidade, como um adulto, socialmente apenas. Cara, meu irmão, amigos. Para, você quer deixar até um porre chato? Para! Não, cara! Enjoy the moment! Eu enjoy, eu... Keep walking, caralho! O Johnny Walker então, tá dizendo aí pra eu você... Eu tô aproveitando os momentos, só que vocês ficam exagerando tudo, dizendo que eu tô... Ah, que exagerei? Mas é o grande papel do amigo ser um cuzão, né, cara? Pra exaltar esse lado. O cara não pode ter uma vida social normal. Eu quero saber onde que eu exagerei. Você não foi pra São Paulo beber toda a santa noite? Falou que eu pedi régua de cachaça, não pedi porra nenhuma de régua de cachaça, cara. Mas tem imagem sua lá no meio da galera. Vira, caralho! Tá no meio stories, cara. Eu não tô inventando nada. Não, então. Só que eu ligo o celular, agora ele começa. Porra, não me filma, não. Eu sou um exemplo. Eu vi isso aí. Olha aí. Maldita hora que eu tava no Panamá, gente. Eu queria ter visto isso, sabe? Só tem uma coisa que você precisa saber, cara. Não dá pra sair pra beber e achar que você, no dia seguinte, certas pessoas tinham compromissos de trabalho e fode o rolê. Ou você vai beber e fode o compromisso de trabalho, ou você não vai beber, entendeu? É assim que funciona. Não existe isso de, eu vou beber e vou parar em determinado momento que eu estou bêbado. Ué, claro que existe. Tá bebendo errado. Não, a Zagal sempre falou assim, o segredo é administrar. Você tem que administrar. Cientista da birita. Você que falou. Ele que falou. Ô, Ale. Cara, mano, vocês nunca viram a mulher do Tapa da Pantera lá? Fuma aqui, toma um chá, meu irmão. Tem que beber exatamente. E tomar uma aguinha. Não, olha só, ele que falou que você tem que ficar administrando aquele ponto, aquele sweet spot, pra você não perder a linha e você, entendeu? Você tá ali. Que papo é esse, parceiro? Na calibragem. O sabe do sweet spot, pô, mano. Jovem Nerd, te baseia na minha história de vida. Eu não consegui um network, eu não peguei o trabalho, o freela. O cara não me chama pra fazer jantar. Ele cozinha para me receber. Não, mas é verdade. Eu vou meter no carro dele. Pior é que é verdade. É real. Ele convida... Real. Oh, gente, ele convida eu e a Leila pra jantar. Você imagina se esse cara não tá na Disney? O mercado de trabalho, ele quer autenticidade, entendeu? Ele não quer essa coisinha Sandy Júnior que não bebe e devassa. Não, ele chama eu e a Leila e dá cachaça pra nós dois. Ele quer o quê? Ele quer o fim do mundo na casa dele. O Jovem Nerd, com essa preocupação dele aí, ele perde o melhor do evento. Só porque eu fui embora no dia antes da história maravilhosa do Ian. História, cara, de... Uma história tão... Olha, de lembrar da história, eu já começo a rir de felicidade. Assim, dá um alívio, um acalento, sabe? A história é tão boa, cara. Ninguém vai saber nunca. Tem que perguntar. Só quem tava lá. Eu não vou nem liberar essa história. Ele já contou essa história pra outras pessoas. Com certeza ele já contou essa história, porque ele é muito maravilhoso. É a história sobre o melhor ator do Brasil. Que aconteceu. E por quê? Ele justifica, ele explica e mostra e faz... Ele encena a história. É maravilhoso. É um ator de verdade, uma história que aconteceu. Um ator brasileiro. Nossa, tomara que isso um dia vire um desenho, algo. Porque a propaganda que você fez disso... Não, mas eu acho que essa história só funciona nesse momento, sabe? Tá todo mundo feliz, todo mundo legal. Aí a gente chega num momento... a história é a melhor pra fazer o Brasil. Aí, pum, vai, sabe? Eu não quero perder essa história, sabe? Eu não quero que ela entre na regra dos 15 anos. Então tem que apagar ela. Ela não, ela, eu tô assisto diariamente e me envolta aqui na emoção, cara. Mas por que, como você sabe? Ele é tipo um substituto pro álcool como pra mim agora. Você vai beber, eu assisto essa história e eu sinto toda aquela felicidade daquele dia. Sempre, né? Revive. Eu vou ver ela agora aqui, peraí. Como é que você sabia? Vou assistir aqui. Vou botar meu fone e vou assistir. Como é que você sabia que ia ser uma história tão boa pra você filmar a história? Cara, eu senti que ia vir coisa boa. Eu senti que vinha uma história muito boa. Ele começou a levantar pra gesticular a história e encenar. Eu falei, vem coisa boa aí. Gente. Você perdeu. Você perdeu porque você tava cansado. Porque eu estava cansado, trabalhei um dia inteiro. Eu também. Tá dizendo que eu não trabalhei? Não, mas eu fiquei cansado pra caralho. Mas peraí, foi no último dia, não foi? Nesse dia eu estava exausto. Não foi no último dia isso daí? Não foi no último dia isso? Não sei que dia foi. Olha, o cara já tá esquecendo as rolês. Não, foi no dia do Yakult. Você entende, porque você tava de ressaca, né, o Jovem Nerd? Foi no dia do Yakult, cara. O Todo mundo tava com a gente no dia do Yakult. Mas a Leila foi embora. O dia do Yakult era o dia do Naka. Foi Naka e Abu. Então, aí mó galera foi embora e aí vocês decidiram ir pra um outro bar. Não, o dia do Yakult foi o dia que a gente foi no charco. Esse dia... Ah, foi o dia do charco. Ian, a gente foi no charco. É isso aí. E aí, exatamente, esse do charco foi no Dynamix, é isso? Pera aí, vocês foram em rolê sem a gente? Ih, Jovem Nerd. Que isso? Esse é o Jovem Nerd, várias galeras, é que tô falando pra vocês. Nossa. Tá vendo, mano? O cara tá demais, mano. Eu fui dormir, eu fui embora. Não, tu chegou, bebeu e vazou. Não, não bebi nada, bebi um... Tu não tinha me dito que tinha um negócio aí de trabalho, rapaz? Tu tá mentindo. Olha, Jovem Nerd! Que negócio de trabalho, gente? Que história é essa, Alexandre? Eu fui dormir nesse dia, eles que ficaram até 5 da manhã no bar. Que você não queria ir no karaokê com a gente, que é o karaokê que vai traficante, que a gente queria apresentar lá no Santa Cecília. Aí realmente eu me recuso. E... que foi onde meu casamento começou, inclusive. É, lá mesmo. Eu acho que nem bebendo dá karaokê, não. Karaokê é uma ação da humanidade, o negócio tem que acabar. Não, Jovem Nerd. Você nunca foi num rolê de karaokê irado. Real. Não, você nunca me viu cantando I Start the Joke. Não é legal. Eu já ganhei camisa de seda e relógio de ouro das velhinhas me vendo cantar Elvis Presley. Eu ganhei uma esposa, caralho. Ele ia falar, o Liesson ganhou uma conge no karaokê. Eu ganhei uma conge, pô. A Marcela canta pra caralho. É, então. Foi assim que me conquistou, no karaokê. Canta muito bem. Esse assunto a gente tem que diminuir a intensidade, porque eu também não sou o cara do karaokê. Tá vendo? E a gente tá entre inimigos aqui, porque a senhora Jovem Nerd e a Agatha Portuguesa, se ouvirem isso, elas vão querer ir num karaokê. É verdade, não pode falar karaokê aqui dentro. E essa não é a vibe, essa não é a vibe. Karaokê é trigger word, é trigger. É, não, karaokê... É gatilho. Eu entendo que vocês gostem de karaokê e eu não me importo. Pode ser karaokê em casa. Não, fala isso. Peraí que eu vou mandar aqui no grupo do café. Não. Tem todas as músicas no YouTube. Não lembra que existe karaokê. É isso mesmo. Você vai estragar uma amizade de tantos anos. Voltei de viagem, trouxe café maravilhoso, presente. E aí assim, a sua senhora me deu café. Você vai me dar karaokê de presente? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Olha, eu não jogo caráter de ninguém. Tu jogar um karaokê no grupo aí com a Andréia Agatha, meu irmão, é William Wallace, é Robert E. Bruce. Sabe qual é? Ó, eu não julgo caráter de ninguém por gostar de karaokê, eu entendo, só que eu não participo disso. Ô, Jovem Nerd, você falava isso de álcool. Olha! É só jogar caipirinha no Alexandre que ele vai sair cantando qualquer porra que você colocar lá no karaokê. O que a gente fez foi quase um karaokê no carnaval lá. Pô, é verdade. Ao invés de cantar Emoções ou essas músicas batidas, ou Kid Abelha, a gente cantou Twisted Sister. Então, mas aí a gente já tava meio que fazendo por causa do vídeo. Tá tudo na vibe de gravar o programa. E a gente foi e brincou dessa porra. Não, a gente tava na vibe Jovem Nerd. Jovem Nerd. Ô, Jovem Nerd, deixa eu te perguntar uma parada. Se apertar, vai sair karaokê também. Não. Eu acho que sai. Não. Eu acho que sai. Não. Jovem Nerd já perdeu o freio moral. Não. Já. Uma noite bem intencionada, ele termina o karaokê fácil. Eu acho que termina. Facinho. Vocês não vão me enganar. Vai terminar todo mundo no siga-lavaca lá. Eu acho que vai. Caraca, isso é muito escroto isso, cara. Vocês me jogarem no karaokê. Se eu for amigo da galera, de falar assim, vamos do rolê pra outro rolê, e eu for nessa confiança, vocês me jogarem no karaokê, é muita traição mesmo. Porque eu vou confiar em vocês. O pior é você gostar, Jovem Nerd. O pior é você sair amarradão. Aí vai ser foda. Galera, vamos fazer acontecer. Eu abro mão. Eu me sacrifico pela galera. Yes. Lila, já sabe, hein? Cara, sério, vai ser demais. Aí tem que fazer pra ele não desconfiar. A gente tem que pegar a cara de decepção quando ele entrar no karaokê. Esse momento é que eu guardo. São esses momentos que eu guardo pra mim, entendeu? Eu tenho um previously ótimo, que é um lugar aqui em São Paulo chamado Só Shots. E sim, é um trocadilho, Xoxotes. É um rolê de velho rico desquitado tentando reconstruir a vida. Nossa senhora, cara! Cara, eu amo ir lá porque, assim, os drinks... de verdade, é um clube de gin e de drinks maravilhoso. Eu vivo... É claro que é um clube de gin, né, gente? É São Paulo, 2019. É. Se não for um clube de gin, não é um lugar. Não existe. O nome Xoxotes é maravilhoso porque tem uma sequência de shots no cardápio. Que é, tem uns nominhos safadinhos, tipo assim, paquera, cantada. Nossa, cara, olha, eu tô com vergonha só de ouvir. Aí virou orgasmo e tal. É muito pra quem tá reconstruindo a vida. Aí a gente toma todos esses shots e vai baixar no karaokê, entendeu? E não tem, só Deus pode nos julgar. Alexandre, tu muito, não vai nem eu lembrar. Eu tô muito ansioso, cara, sério. Não, cara, não faça isso, cara. Cara, a gente tem que fazer uma live disso, sabe? Eu, não, o último karaokê que eu fui... Lerson, Leila, Tucano, vamos armar. Ah, é assim, se vocês fazem, se tiver num lugar aí assim, vamos pra outro lugar, eu já sei que é o karaokê. Não, você não vai saber. A graça do desafio é essa. Caralho, você tá apreensivo. Merda. Vocês vão falar assim, ah, vamos no japonês que a gente adora, em São Paulo, vocês vão me meter no karaokê. Não, cara, você vai por livre e espontânea vontade. Essa é a parada do Grifter, vai ser esquema Sawyer aqui. Vai pagar e vai pedir, pai. A fita que a gente vai te deixar doidão, meu irmão. Ô, Azaghal, sabe o que ele vai mandar? Ele vai mandar assim, ó. Cara, quanto tempo da minha vida eu perdi? Leila, muito obrigada. Deus abençoe você e todos os seus familiares. Pô, daqui 2 anos, o Ale vai ser aqueles malucos que vai comprar microfone, tá ligado? Não, o microfone que tem o karaokê nele, né? Que tem... Tipo, igual quando ele... Igual, mano, na época do Airsoft, vai comprar os tunings do bagulho e pá, vai brigar com o Roberto Carlos lá da Liberdade pra ver quem canta mais no bagulho. Ele vai virar o loucão do videokê, vai ver. Vai virar o maluco do karaokê, maluco. Vai ficar arrastando o amplificador macho pra cima e pra baixo, vai ser foda. É bem verdade que todas as minhas experiências de karaokê até hoje foram sobras e talvez seja... Olha o cara abrindo a brecha. Não. Olha ele. Olha ele. Mano, 1 minuto de pressão, meu irmão. Não, você tá... Não, eu não quero. Não tô interessado. Eu só tô constatando a verdade, ó. Até hoje... Você acabou de abrir uma brecha, não, cara. Não, e agora é por aí que entra. Você tinha uma parede de escudos eu aí. Eu não quero. Você tinha uma parede de escudos moral. Não. E aí agora você falou assim... Eu não gosto de karaokê, mas... Você falou, mas aquele guerreiro... abaixou o escudo, amigo. Não. E é aí que a galera vai entrar. Não. Esse guerreiro já tomou uma espadada na cara. Esse caiu. Não tem ninguém pra tapar o buraco dele. Eu não quero. Galera já entrou. Já entrou. Já tem gente no meio da parede de escudos. O problema foi que ele falou, mas todas as vezes que eu fui foi sóbrio. Ou seja, ele já está predisposto a gostar. Exato. Não, eu só tô projetando a realidade. Parede de escudo caiu já, cara. Rompeu. Não me lembro. E aí a galera, ó, o exército romano fez, ó, ponta de lança. E tá entrando nessa brecha aí, ó. Caraca, aí agora é só empurrar. Eu não posso mais sair, é que é uma... Eu não sei qual é a melhor satisfação que eu vou ter. Se é ele entrar no karaokê e bater uma decepção. Se é ele gostar do karaokê no final não. E dar o braço torcer e mandar esse papo de perder 40 anos da minha vida não, e não tal. Não. Ou se é ele viver com apreensão até isso acontecer em todo rolê. Não. Ele ficar com medo de terminar no karaokê, cara. Eu não sei o que é melhor. Pra mim, já são todas vitórias pra mim. Muito obrigado. Nossa, o problema é que todo mundo que vai estar no rolê é todo mundo fã de karaokê, sabe? Tipo... Por que, cara? O que acontece com o mundo, cara? Andréia, a Agatha, a Leila, a Marcela, todo mundo é fã. Então, ele não vai ter nem como ficar sem graça a hora que subir no palco, sabe? Ele vai performar. Vai ser maravilhoso. Não tem como ser ruim esse dia, sabe? Alexandre, eu profetizo em tua vida que tu cantarás evidências. Não. Será filmado. Não. E será postado. Você tá criando uma expectativa errada. Ele vai cantar Tina Turner, a do Thunderdome lá, mano. Olha, já tá começando aqui, olha. Essa música é foda. Olha só, caiu mais um soldado nessa parede de escudo, maluco. Não, não, não, quero, gente. Eu canto pra mim, em casa, sozinho. Nada disso. Esse podcast foi uma malhagem de Judas do Jovem Nerd, coitado. Você não gosta de karaokê, né, Tucano? Tucano faz karaokê em casa, cara. Eu prefiro em casa, inclusive, porque aí... Nossa, mãe, se você conhece... Não tem que ouvir evidências, por exemplo, que de abelha. Tucano é Holy Glazer pra cima no karaokê dele. Nossa! Eu sempre canto Lionel Richie Hello, cara. Tem que cantar essa, mano. Ah, que previsível vocês, esses karaokês. Olha, por quê? Você vai chocar a gente no karaokê, Jovem Nerd? Não. Vai, oh, tá vendo? Ele já tá escolhendo o que ele vai mandar, mano. O maluco, ele tá mal intencionado, tio. É, pode crer. Ele já tá pensando o que ele vai cantar no karaokê, mano. A parede não. De escudo derrubou, não. Cara. Não. O nego demandou já, cara. Nossa, eu tô muito ansioso, mano. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.